e você merece ser feliz também. Você vai encontrar um grande amor e você merece ser feliz também. Edelson Moura. O que eu vou falar agora, eu sei que tem muita gente que não vai concordar. E eu até pensei muito no final de semana, será que eu devo falar? Será que eu não devo? Mas quando o meu coração pede, eu não consigo ficar calado de jeito nenhum. Estamos aí acompanhando a tocha olímpica. A tocha chega num lugar, sai todo mundo correndo atrás. A tocha chega no outro canto, sai toda a cidade correndo atrás da tocha. Eu vou, senhoras e senhores, fazer aqui agora uma proposta. Eu quero que nós lancemos a tocha da vergonha. Essa tocha da vergonha, ela vai ser assim. A gente vai pegar essa tocha, vai acender, essa tocha ela vai ser acesa em frente à Praça dos Três Poderes. Senado, Câmara e Judiciário. Lá no Supremo Tribunal Federal, ali na frente, tem uma estátua lá. Eu vou para frente daquela estátua para poder dar início a acender a tocha da vergonha. E eu gostaria muito que esta tocha fosse tão bem recebida como está sendo recebida essa tocha olímpica, com a mesma intensidade que o povo tivesse. O povo tivesse essa intensidade enorme de amor ao Brasil para receber a tocha da vergonha em cada cidade por onde ela for passar. Então a tocha da vergonha vai sair de Brasília e vai percorrer o centro da cidade até o Palácio do Buriti, que é o Palácio do Governo. Quando a tocha da vergonha chegar lá, nós vamos ter um som, um trio elétrico para falar para o governador. Governador do Distrito Federal, aqui está a tocha da vergonha. Vergonha pela falta de saúde pública, vergonha pela falta de segurança, vergonha pela a falta de obras públicas, vergonha pela falta de um ensino que preste, por escolas melhores, etc. E essa tocha da vergonha, a partir desse dia, seria levada para outras cidades, até mesmo por voluntários. Ela seria acesa pelas milhares de mortes que estão ocorrendo em nosso país, através da saúde pública, por onde estão matando os nossos pobres, por onde o governo mata os nossos pobres. Então, esta tocha da vergonha, eu gostaria de saber, meus queridos ouvintes, se vocês que estão aí ouvindo este programa de rádio, se vocês concordam da gente acender a tocha da vergonha. Eu, inclusive, quero sair com essa tocha da vergonha direto para o Rio de Janeiro, onde 50 militares somente este mês foram assassinados por bandidos que andam a céu aberto, fortemente armados, matando os nossos pais de famílias e policiais. Ninguém fala nada para acender uma tocha em homenagem a esses heróis que, em defesa da nossa sociedade, estão perdendo suas vidas. E também a tocha da vergonha será acesa em protesto, num protesto veemente, pelos direitos humanos que não nos representa, pelos direitos humanos que não representa a sociedade de bem, pelos direitos humanos que representa marginais de alta periculosidade, gente que sai na rua matando, roubando, estuprando, e no dia seguinte, lá estão eles para defender. Então essa tocha da vergonha, eu gostaria imensamente que ela fosse erguida, que ela fosse acesa em nossa capital, e eu queria ver se a nossa população iria seguir esta tocha com o mesmo empenho, com o mesmo amor, com o mesmo carinho que estão carregando esta tocha de umas Olimpíadas que foi programada para roubar o nosso dinheiro nas obras que estão sendo feitas. É impressionante este descaso em muitos setores da nossa sociedade que as pessoas não se dão conta. Porque chega na hora de lançar a tocha da Olimpíada, ninguém fala das misérias, ninguém fala das coisas erradas. O povo esquece. Ah, mas 5 milhões de pessoas no mundo irão ver o Brasil. Vão ver o Brasil, sim, da pior maneira possível. Como o país com o número de maior ladrões, assaltantes de cofres públicos. Irão ver o Brasil destruído, acabado, com a sua população sendo morta nos hospitais. Seus soldados, que estão aí para defender a vida de todos, sendo atropelados e mortos por marginais, quando não, queimados vivos. Então, meus queridos amigos, o nosso país será visto da pior forma possível, da pior maneira possível. Vamos acender, sim, a tocha da vergonha, a tocha da decepção de uma nação que não aguenta mais tantos desmandos, tantas coisas erradas, tanta roubalheira. Esta tocha, eu gostaria muito que ela fosse acesa e percorresse o nosso país. Vamos cantar agora Casa Bonita. Vem aí, Amado Batista. Sonhos que tem toda mulher, um deles é ter casa bonita, se esquecendo de cuidar do seu marido, enfraquecendo seu amor que é tão bonito. E eu, não acreditando nesta ideia, fiz tudo o que podia e não podia. Construí a nossa casa tão sonhada, com jardim cheia de flores e murada. Mas isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. Isso não foi bastante pra você poder ficar. Foi embora e nem se lembra de voltar pra me buscar. E agora olho essa casa tão bonita e me lembro que era tudo o que queria. Mas depois de tantas brigas sem fundamentos, você foi matando nosso amor, querida. Sei que você era vaidosa e por isso fiz das tripas o coração, pra ver você feliz e orgulhosa. Pois não ligo, já dormi até no chão. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que tivemos, um foi ter casa bonita e o outro amar eternamente. Nosso amor já foi bonito, e entre sonhos que te

dizer adeus para os sonhos meus e a tudo que construí. Adeus, meu amor, sabes bem que sou obrigado a desistir. Adeus, meu amor, sabes bem que sou obrigado a desistir. Obrigado a desistir. Obrigado a desistir. Obrigado a desistir. Obrigado a desistir. Amado Batista, Amado Batista Show. Eu quero mandar aqui um alô para Cristiano Mendes e Amanda, lá de Francisco Badaró, em Minas Gerais. O Cristiano, diz aqui o meu amigo Diego Valadares, está sempre ligadinho aqui no nosso programa. Muito obrigado, Cristiano. Muito obrigado a vocês da Rádio Torre FM 100,7. E o pessoal da Nativa, lá de Marcolino Moura, no município de Rio de Contas, no estado da Bahia, Rádio Nativa FM, muito obrigado. Também foi um alô que o nosso querido Diego Valadares pediu para a gente retransmitir para estas pessoas que estão sempre ligadas no Edelson Moura e no programa do Amado Batista. Muito obrigado vocês todos aí de Marcolino Moura. A Bahia é um dos estados que nos dá, assim, uma grande audiência, né? Eu fico impressionado com a audiência que temos através dos nossos programas. Acho muito importante a gente poder contar com a audiência dos nossos queridos ouvintes aí da Bahia. Não é somente Rio de Contas, mas outras cidades do interior da Bahia, dos interiores, né, gente? Brumado, Boquira, Oliveira dos Brejinhos, lá onde mora meu amigo Thales de Oliveira, o Edson da Rádio Cristal, quem mais? O pessoal de Livramento de Nossa Senhora, Bom Jesus da Lapa, enfim, são muitas as cidades onde o nosso programa chega. Feira de Santana, Salvador, a Bahia inteira, né, gente? Cícero Dantas. São tantos e tantos lugares que o Edelson Moura, às vezes, passa batido aqui diante de tantas e tantas emissoras que o nosso programa é retransmitido. E agora também estamos com o nosso programa de televisão sendo disponibilizado para vocês. Qualquer emissora de TV pode retransmitir o programa do Edelson Moura, muito bom, que está chegando a mais de 50 canais de televisão em tão pouco tempo que começou a ser distribuído. Não é uma beleza? É uma joinha, né, não? Vamos trazer agora Eu Quero Te Amar. Quero te amar. Ai, ai, ai, ai, ai. com meu coração. Tudo que é bom dura pouco, quero você muito mais. Eu já tô ficando louco, preciso do amor que só você me faz. Ai, ai, ai, ai, ai, eu quero te amar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, eu quero te amar. Quero te amar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu quero te amar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ai, ai. Eu quero te amar. Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Amado Batista. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Ana Paula da Silva, nossa representante de Unaí, Minas Gerais. Quero mandar um alô para a Ana Paula. Ela está representando os produtos Saúde com Beleza lá em Unaí. Aliás, nós temos acho que 3 representantes devido ao tamanho da cidade de Unaí, que é muito grande, né? Além da Ana Paula, tem também a nossa querida Priscila. Arlindo da Vereza, é lá de Livramento de Nossa Senhora. Está muito satisfeito porque a gente falou dele no programa Amado Batista, né, Arlindo? Obrigado, viu? Um prazer contar com a sua audiência aí em Livramento de Nossa Senhora. Um abraço para todos vocês da rádio, pessoal também que ouve a gente aí por toda a cidade. É uma maravilha poder contar com a audiência de vocês. Quero falar agora para os meus queridos amigos sobre o nosso programa de rádio, os nossos, né? Tão somente o Amado, não somente o Amado, mas também o programa Ligação Nacional. Estamos agora assumindo a Rádio Planalto de 1 às 3 da tarde. A Rádio Planalto está voltando com um time de radialistas que realmente estão sendo chamados por toda a cidade como os gigantes do rádio. A imprensa está divulgando que os gigantes do rádio estão voltando. Edelson Moura, Márcia Ferreira, Cleita Guiar, Chico Jardim, Ricardo Noronha, Márcia Ferreira, José Neri, Paulo Torres. Esses gigantes reunidos estarão agora todos. Roberto Cavalcante, o Perdigueiro, enfim, Edmar Soares, são muitos colegas que vão estar à frente desta programação extraordinária. Juarez, né? Juarez Vieira também. Só fera, viu, gente? Só fera, desculpa aí se eu esqueci algum nome, porque a cabeça anda meia desparafusada. Mas então, estaremos recomeçando, trazendo de volta o nosso programa para Brasília, agora através dos microfones da Rádio Planalto, que foi por muito tempo, por mais de 30 anos, a emissora pioneira, a emissora líder da nossa cidade. E vamos agora retomar esta liderança. O povo já vai ficar sabendo que a Planalto está de volta com os gigantes do rádio. Que seja realmente um grande sucesso essa programação que estaremos a partir deste mês já retransmitindo para vocês. E vamos agora trazer mais uma música para vocês, O Ritmo da Chuva. Nela vejo meu amor. Esta chuva ingrata que não vai parar pra aliviar a minha dor. Eu sei que o meu amor pra muito longe foi com a chuva que caiu. Ó, gente, por favor, pra ela vá contar que o meu coração se partiu. Chuva, traga o meu benzinho, pois

você disser que já me esqueceu, é mentira, você não me esqueceu não. Uma paixão violenta quando morre, ela brota outra vez no coração. Aonde está você? Me procure e não vejo. Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo. Com quem está você? Será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci. Aonde está você? Aonde está você? Que procure e não vejo. Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Aonde está você? Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista, Amado Batista é show. Uma criança de 11 anos foi morta em Brasília na disputa de videogame. Ou seja, brincando de videogame, o outro perdeu porque perdeu, matou o outro de 11 anos. É uma briga, né? Uma briga por um aparelho de videogame provocou a morte de Maurício Costa Souza, de 11 anos de idade. E este menino, ele foi assassinado por um adolescente de 15 anos. O crime ocorreu aqui em Brasília, na estrutural, perto do Parque Nacional de Brasília. Este garoto levou uma facada no pescoço, caiu morto e teve o corpo queimado como o lixo, assim como se fosse um lixo, no matagal do setor de Chácaras Santa Luzia, aqui nas proximidades da cidade onde ele morava. E foi esse crime, ele foi chocante, porque serve para que a gente avalie o quanto violenta anda a nossa sociedade. Uma criança, você imaginar que uma criança de 15 anos seja capaz de matar um outro por um videogame, você imagina, com uma facada no pescoço e a crueldade maior ainda, tocar fogo na criança. É realmente, você pare um pouquinho para pensar. Porque quando é assim, um crime praticado por um cidadão de 40 anos, de 30 anos e tal, aí a justificativa qual é? Não, é o extremo do nervosismo, é o extremo da violência, mas é um crime praticado quando a vítima tinha 11 anos de idade e o assassino 15 anos de idade. Então esse menino morreu porque não queria ceder o videogame. O cara foi lá pegar o videogame e não quis emprestar. Então, uma faca, nada, já anda armado, porque você sabe, né? A pessoa, quando ela anda armada, já anda com a faca, com o revólver, é porque não é uma pessoa bem intencionada. Mas é importante para que a gente avalie como é que anda a nossa humanidade. Antigamente, isso aí ninguém fala, eu falo porque tenho um pouquinho mais de coragem. Antigamente, quando o exército estava aí nas ruas, tomando conta das cidades, a violência era bem menor. Mas por que era bem menor? Porque se pegasse um cara com a metralhadora, ou o cara se ferrava. Porque quem está com a metralhadora dentro de um carro, com droga, com tráfico, com não sei o quê, não é uma pessoa de bem. Ou entrega a arma e vai preso, ou se trocasse tiro, morria. Então a lei era assim. Então agora a gente vê o quê? Que não temos mais, sobre nós, nossa população, não temos mais o exército, não temos mais a polícia militar, porque os bandidos estão matando todos. No Rio já mataram 50 somente este mês, e o mês não terminou ainda. Quer dizer, quando o mês terminar,